Tá ali um médium, uma casa de umbanda sagrada. Trabalho ao próximo, manifestação do Espírito para caridade. Como é que ele deve proceder, Pai Joaquim, quando o dirigente, o Pai no Santo, Mãe no Santo, diz que a assistência não é importante para a casa? Ave Maria. Sabe que falar isso não tem sabedoria nenhuma. Não tem sabedoria nenhuma. Está tratando a existência que nem lixo. Então ele não tem para quê. Ele então, tem um egoísmo tão grande que ele se sente um grande rei, né? Então, eita, pai de sangue. Para falar uma barbaridade dessa. Mas Não aí. tem, não tem cabimento. O cego da cabeça é o pior cego que o cego da visão. O cego da visão desenvolve um monte de outro conhecimento. O cego da cabeça, ele se fecha com o mundo inteiro. A minha vontade não é arrambanhar a gente para dentro da Umbanda, não. A minha vontade é só perpetuar o coração bom e não o pensamento de crítica por vocês. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do Cruzeiro. Era santas almas lá do Cruzeiro. Sabe, sucesso, filho. Meu querido pai Joaquim de Angola, Como tá sucesso, filho? graças a Deus, pai Joaquim, e o senhor? Na graça de Deus, filho. Hoje eu vou deixar se você conversar mais com ele do que eu conversar com o senhor. Você me pergunta todas as coisas que você quer saber, eu vou responder. Da outra vez, quem falou demais fui eu, né? Não, isso, o senhor ensinou bastante, isso sim. Ô, pai Joaquim, o senhor sabe que agora no mundo inteiro, ou em vários países, muitas pessoas estão começando a ouvir os seus ensinamentos e estão muito agradecidos. Eu só estou repassando a palavra de agradecimento, viu? Como é que faz para entender minha linguagem? Não, é brasileiro, e aí o brasileiro traduz. Daqui a pouco vai vir a religião do mundo. A intenção não é essa, não, filho. A intenção é ensinar primeiro para os nossos, largar de fazer as bobagens que faz nesse mundo, né, filho? Nossa, pai. E tem uma bobagem maior que o senhor tem visto aí do mundo espiritual, pai Joaquim, que merece ser, comentado? Nós estamos muito preocupados esses tempos agora por causa de estourar guerra, essas coisas, filho. Então, as entidades estão tudo tentando trabalhar dentro das mentes dos líderes, vocês, para não deixar acontecer uma desgraceira dessa, né? Nossa. E tem muitas outras coisas. Religião atacando religião, irmão que ataca irmão, um que senta do lado do outro. Que assim, o que está acontecendo é assim, todos são irmãos, tudo é filho de Deus, mas todos se sentam do lado do outro, se auto-chama de juiz. E fica, ele se entrona, juiz, e fica julgando os irmãos. Isso não pode fazer, né, filho? Um julga para não ser julgado. Esses, meu filho, estão tombando. Ô, pai Joaquim, o senhor percebeu também que eu vejo isso hoje numa conversa, uma pessoa fala para a outra, não com a outra. Parece que quer buscar a confirmação daquilo que acredita no outro concordando. Todo mundo virou orador. Todo mundo, se pudesse até catar um caixote de feira, subir em cima e ficar falando. Mas Deus mesmo falou que ia para surgir muitos profetas, né, filho? Então, aí se deixar, todo mundo vai ficar profeta. O problema é saber quando a coisa é certa e quando a coisa é errada. Tem muito profeta que fala bobagem. Aí fica jogando o rebanho no meio da pocilga. Aí vai confundir o pocilga. O rebanho vai ser de porco, né, filho? Vai ficar chafurdando. As ovelhas vão ficar chafurdando. Aí vai mudar tudo. Tem que prestar atenção naquele que você está seguindo, né, filho? Se o ensinamento dele é verdadeiro, se é de coração. Olha só que bonito. E a gente aqui que escuta os ensinamentos dos senhores, dos pretos velhos, das entidades, podemos encontrar em vocês a inspiração para ter um esforço um pouquinho mais além dos nossos outros irmãos, não é não? É tudo igual, né, filho? Um segue essa linhagem da espiritualidade. Mas eu assim, se salvar, a salvação não é tentar entrar no reino do céu. A salvação está no estudo do conhecimento verdadeiro, da palavra correta, da retitude, né, filho? De fazer as coisas direito e buscar o conhecimento, né, filho? Buscar saber onde é que tem a mentira, onde é que tem a verdade, saber ponderar, né, filho? Tem muitos que escutam uma coisa de um, já vai sair por aí acreditando. Então tem que escutar até, olha, como eu falo, vigia e ora. Vigia até as palavras que esse preto velho está falando. Porque às vezes até eu mesmo posso estar falando umas bobagens, umas bestagens muito grandes. Então vigia até o que eu estou falando. Depois você ora para esse negro também. Esse pai, Joaquim. É isso por mim, filho. Então, quando a gente vai falar com outra pessoa, então, a sugestão é sempre ouvir mais do que falar, né, pai Joaquim? É. Fiz de elefante. Elefante é a tromba bem na frente da boca para não ter que falar demais, tem as orelhas mais maiores. Então, assim. Deus deu uma boca só para vocês, né, filho? Sim, então, sim. Se deu duas orelhas, deu uma boca só para escutar mais do que é para falar. Esse pai Joaquim. Ô, pai Joaquim, uma pergunta assim, que começou a chegar para mim, até eu vou passar ela para o senhor. Qual que é a importância de se fazer jejum, já que a gente está falando, né, da boca, do ouvido que precisa trabalhar mais? Qual que é a importância de se fazer jejum? E o que isso influencia na proteção e na vida espiritual? Quando o corpo se abstém de alguns tipos de comida, ele se glorifica. Então, assim, na mais das carnes dos bichinhos vivos, né? Quando você começa, quando mata o bicho, depois você come o bicho, muitas vezes você é de muito comer carne, essas coisas, você vai tuxicando o corpo de você, né? Não posso falar pelo meu cavalo, não, porque se por ele, eu comia carne todo dia. Mas, assim, se você fica... Deus se agrada do jejum, porque ele sabe que o momento que você está jejuando é uma oração em silêncio. Então, quando você está em jejum, você está fazendo... É um pacto que você faz com Deus, né, filho? As pessoas falam muito do judeu. O judeu não faz oração nem reza. O judeu tem um pacto com Deus. É o pacto do respeito pelo Deus. Então, o que acontece? Se você jejua, Deus se agrada. Mas também é bom porque o corpo vai perdendo os tuxicos, né, filho? Vai tirando, vai desentuxicando. Isso é bom. Porque aí você está guardando o seu corpo de juntar porqueira, né? Para a espiritualidade é muito bom quando o filho passa pelo menos um dia antes de abstinção de comer, de coisa forte, pelo menos para nós facilitar na trambucagem. Olha lá. E o coisa forte é a carne vermelha, é isso? É, também. É mais, né, filho? Tudo bichinho que sente sofrimento da morte, né, filho? Ai. Espiritualista verdadeiro não tinha que ficar comendo muita carne, não. Dá mais ir. Vocês que mexem, ainda mais que vocês que cavalo meu mexe com essas coisas de beber planta. Quando você vai mexer com essas coisas, tem uns... Se comer carne antes, intoxica. Então você não pode beber a planta, que a planta já vai limpar seu corpo, você tem que estar intoxicada mais ainda para limpar. Então já vai mais limpo possível para fazer qualquer atividade espiritual, né, filho? Deixa o Exu comer a carne. Você faz, Joaquim. Tá certo. E quanto a pessoa, por exemplo, vai lá, faz jejum, fala assim, vou ficar aí, não vou mais comer carne, mas continua deixando o corpo espiritual se alimentar ou com a maldade alheia ou com pensamentos maus em direção às outras pessoas. Daí não funciona ainda? É pior que tá comendo 1 quilo de figo canceroso do boi. É, que é muita carne vermelha, às vezes vem com ruindade, vem com doença, né? Fica, se esconde do seis, vem carne que tem muita carne, todo bicho tem câncer, né, filho? Às vezes vem carne cancerosa, uhum. Né? Prestar atenção de onde vem. Eu não consigo fazer trabalho espiritual e comer carne junto, não. Se assim, se a pessoa continuar fazendo maldade, é pior do que comer 1 quilo de figo canceroso. Uhum. Né? E por que, Pai Joaquim? Explica para quem está ouvindo. Por que que é pior? Porque a maledicência, ela vai juntando umas energias no corpo da pessoa e ela vai... A origem do câncer é a tristeza, é a amargura, é a frustração, é a lágrima contida, é a falta de fé. Então, tudo isso é a origem dessa doença. O corpo vai começando a mirrar e começa a enfraquecer no perispírito. Então, se você vai caindo nesses caminhos, você vai ficando canceroso na alma. Né? A alma fica cancerosa antes. Nossa. E o senhor falou a lágrima contida, que ninguém costuma dar muita atenção ou importância, e pelo senhor ter citado... Parece que tem bastante importância não conter lágrimas. O senhor pode falar mais sobre isso? O que é que vocês nasceram com duas torneirinhas? São duas torneirinhas justamente para a hora certa chorar, né, filho? Vocês são gente de sentimento. As pessoas que escondem ou que não conseguem colocar para fora emoção, elas vão se cancerando por dentro, né, filho? É carece de botar para fora o sentimento em si. Né? Não tem que guardar, não. Por isso que vocês têm que ser companheiro, um irmão do lado do irmão para escutar. Né, filho? Se Jesus, que era Jesus, tinha 12 para poder escutar e para escutar ele, por que que você não pode ter um irmão, uma pessoa de sua confiança para escutar suas lamúrias, né, filho? É preciso botar para fora. E quando tiver que abrir as torneiras, abre as torneiras, abre o bocão. Porque eu ouvi certa vez, Pai Joaquim, dizerem assim, lágrimas... quando não são de ódio ou de rebeldia, se tornam bálsamo para a alma. Quando é de alegria, né, filho? Ah, lá. Chorar. É que você, a emoção produz lágrima, né, filho? Quando é de alegria, quando é de comunhão com Deus, essas lágrimas são as curadoras. Por que Nossa Senhora chora tanto nas igrejas, às vezes, né, filho? Você vai a muita igreja que Nossa Senhora chora. As lágrimas é a vertente da alma. É a fonte da alma manifestada é a lágrima. Né? Nossa. E aí o senhor já vem falando de um processo que é lento, mas certeiro da cura e do equilíbrio da pessoa como um ser pleno, né? É. Isso, olha lá. Devagarinho. A lágrima é tudo... Ela é inerente a todo bichinho que tem sentimento. O carneirinho, quando vai morrer, ele não chora. O boizinho, quando ele está indo para o abate, quando ele sente o cheiro da carne, da morte, ele não chora. Vocês, quando estão com medo, ou quando está... Excesso de emoção, vocês não choram. Então, a lágrima ela é inerente a todo... Todo fio que tem o sentimento. Nossa. Mas tem muita gente... Não dá pra saber se peixe tem lágrima, porque se ele chora, ninguém enxerga, né? Não dá pra saber, né, Pai Joaquim? Então, quando a gente tá em comunhão com Deus, a gente procura fazer o nosso melhor, não é não, Pai Joaquim? Porque senão aí o outro ouve e fala assim, olha... Então, o Pai Joaquim não aconselha comer carne. Então, aí vai o outro e vai lá agora criticar o outro que come. Não, cada um faz... Cada um sabe as necessidades do seu próprio corpo. E deve ser o exemplo. Cavalo meu, quando estava trabalhando com esses estudos de... Que ele mexia com os orientes lá, com os deuses dele lá. Ah. O professor dele proíbe eles de comer carne. Mas ele ficava doente sempre, porque enquanto estava acostumado. Esse cano tira aos poucos, filho. Que nem vai tirar. A carne é uma droga, né, filho? Então vai tirando aos poucos. Se quiser substituir, vai substituindo. Mas cada um sabe. Hoje, assim, quando você acha necessidade de cortar, você corta. Quando você não acha necessidade, você tem livre-arbítrio, filho. Você sabe o que você está comendo, o que você está colocando na boca. Não é que não está escrito nas escrituras antigas que eles davam a ordem do que pode comer ou o que não pode comer. Isso pode comer, isso não pode comer. Isso. Quando vocês se tornam um ser pensante, aí vocês decidem pela vida dos seres o que é bom e o que é ruim. E é a tal da ideia. Antes eu gostava de uma coisa, e conforme eu vou me depurando, as coisas que eu gostava antes, hoje já não me atraem mais. Você já percebeu que gente que faz pitador gosta de algumas coisas e quando deixa de fazer o pitador, eles começam a sentir gosto em outras coisas? Porque a boca estava amarga de tanta fumaça que botou para dentro. Eita. Vai limpando o corpo, vai mudando os gostos. Todo mundo muda o gosto. Tem gente que nasce de um jeito com. Que nasce... Olha, vou lhe dar um exemplo. Meu cavalo não gostava de arroz, feijão, ovo de jeito nenhum quando era moleque. Nossa. Hoje ele está morando longe da mãe. Pede para Deus, para os vizinhos, para fazer um arroz, feijão e um ovo para lembrar da infância. Porque não, ninguém vai fazer feijão para um só, né, filho? Ninguém vai fazer arroz para um só. Aí, o que no passado você achava que é coisa ruim, hoje pode se tornar um remédio para sua saudade. Nossa. E não pode ter medo de abandonar aquilo que não serve mais, né, Pai Joaquim? Você sabe, eu tinha um costume quando eu estava na carnada. Eu tinha costume de comer manga verde com sal. Eita. A manga para mim é coisa de comer com sal, filho. Eu não conseguia comer manga de outro jeito. Então, o dia que você quiser me fazer oferecer uma manga, me dê com sal. Olha. Lembra do saudosismo de nós, né? E Todo os. ser tem sua saudade. Então, eu no lugar de colocar um cafezinho pro senhor, eu coloco uma manga com sal e o senhor recebe igual. F, mas assim, se puder mandar um cafezinho mais gostoso, nós aguenta. Não gosto muito de doce, não, filho, mas não estou aqui para falar para você que eu estou pedindo nada, não. Não, não, pelo amor de Deus. Já que vai passar o café pro São Benedito, passa meio café para ele também. Esse Pai Joaquim. O senhor deve ter recebido uns par deles, né, Pai Joaquim? Um povo de gratidão pelas suas palavras, o seu amor, o seu carinho. Estão ficando tuxicados tanto café. Esse Pai Tem muitos filhos que deixa para mim, é uma forma de gratidão. É lembrança, né, filho? É uma Joaquim. oração que se manifesta. Às vezes você faz um pedidinho de manhã. Sabe aquela graça que você está carecendo mesmo? É um pataco que tem que liberar, é um trambuco que tem que liberar lá. Aqui que colocam um cafezinho para eu de manhã, eu vou começar. É uma lembrança. Assim, quando vocês lembram de nós lembramos de vocês. É natural, né? Daí o senhor já pensa assim, bom, ele lembrou de mim. Quem que é esse menino? Como é que tá a vida dele? O que que eu posso ser útil, né? O Deus do passado, de vocês, não gostava do cheiro da carne queimando? Não é? Da gordura do bichinho que era morto, que para pedir alguma coisa para Deus tinha que matar um pombo. Qualquer coisa tinha que matar um bicho. Deus não escutava se não matasse um bicho. Aí Deus gostava do cheiro da gordura mesmo, né? Fiquei queimando no holocausto. Aí depois, se ele podia gostar do cheiro da gordura, para gostar do cheirinho do meu café. Esse Pai Joaquim. Mas Então, olha. é defumação muito boa para quem quiser fazer em casa, viu? Para trazer prosperidade e dinheiro, você faz defumação com café e açúcar. Como é que faz isso? Você vai colocar num carvão e você joga pó de café com açúcar. Olha. E sai pelos cantos da casa. Que Aí legal. chama dinheiro. Mas isso vai atrair muita abelha também. Mas a abelha é prosperidade, né? Então, mas explica aí, para quem tá ouvindo, Pai Joaquim, não era que Deus se agradava com matar o bichinho, eram os espíritos daquela localidade que tinham condição de fazer alguma coisa acontecer. Não, filho, é o homem mesmo que bota os gostos em Deus. Olha lá. Uma vez Deus veio na terra e falou assim, eu quero comer a parte da gordura da carne. Quem falava isso? Eram os homens. Cada povo tinha seu Deus, né, filho? Há quem diga que o Deus de lá da Jerusalém não era o mesmo Deus dos seis. Que era o tal de tarde, como é que chamava? Saclas. Que era um Deus, Deus da terra, não era o Deus do universo. Tem essas diferenciações. Mas hoje Deus não carece de queimar gordura, não, filho. Mas e quando eles faziam aquilo no passado, naquele que o senhor citou, quem que respondia? Eram os elementais do lugar? Era a crença do povo unida? Tem uma coisa que chama inconsciente coletivo. Tinha um Deus, filho. Eu não sou de muita sabedoria, não. Mas tinha um Deus que ele tinha cabeça de touro, que eu não sei o nome dele, que para ele atender, debaixo da estátua dele tinha uma fornalha e que tinha que jogar criancinha. Aí esse Deus aí, ele se agradava com o cheiro da criancinha queimando. Olha que coisa bonita. Você tem imagem do que podia ser isso na energia que gerava? Então aquele povo daquela época, o que eles faziam, o Deus era o espelho que eles eram. O Deus deles fazia isso aí. Eles são o Deus é o espelho. Todo Deus é o espelho do povo que cultua ele. Agora, se você quer um Deus de bondade, de amor, é um. Você quer um Deus de vingança, de exército, de matança, é outro. Você vai definir quem que é o Deus. E quando falar Deus gosta disso, Deus não gosta daquilo, olha, filho, eu tenho medo de quem fica interpretando as coisas, vocês. Eu queria nesse mundo que todo mundo tivesse leitura para saber interpretar as palavras. Hoje, se não puder interpretar, que sabe escutar uma pessoa mais simples, que é na simplicidade que vem os ensinamentos verdadeiros. E também ficou uma dúvida outra, Pai Joaquim, a gente está falando de cura, mas antes de eu entrar nisso, esses deuses, então... O senhor falou, olha que bonitinho, colocou criança para aquele Deus, para queimar, sei lá o que que era. Mas não é que o senhor acha bonitinho, né? Não, eu estou sendo de ironia, né, filho? Entendi. Eu falo, sabe que bonitinho para o povo. Você tem, imagina como esse povo era? Não é boniteza, não, filho. Isso é uma desgraceira que aconteceu na época, que tem vergonha. Eu tô falando assim bonitinho para você ver na minha ironia que eu tô falando desse povo. Tá, não, eu perguntei até porque às vezes tem gente que não entende, né, Pai Joaquim? A ironia. Ainda existe gente que não entende. Não é que não entende, pai. Eles entendem, mas usa aquilo para ficar na conveniência. Para usar a palavra contra a entidade depois, né, filho? Não, mas não é só isso. Se fosse isso, tudo bem aqui. Eu uso aquilo para continuar dizendo, olha, eu estava certo e deixa de aceitar a proposta do crescimento necessário que as entidades trouxeram eles, entendeu? Para ouvir o senhor, daí ele falar, ele fica na verdade dele e fica lá meio trancadão. Se Deus nunca, nenhum Deus pediu sacrifício. Nunca Deus nenhum pediu sacrifício. Quem dava sacrifício é o povo que botava gosto no Deus. Isso aí Deus não estava nem vendo você. Não está nem lembrando que você existe. Essas poucas sabedorias que eu estou tendo é de muitas provas que eu tenho tido com a ventania. A ventania senta com nós na mesa e fica falando umas coisas que eu vou falar para você. Até eu fico impressionado. Achava que eu acreditava em umas coisas e falei, foi. Tá sendo muito enganado. Nossa, o Exu Ventania? É, a ventania, esse aí, estudando, né, filho? Nossa Senhora. Mas esse aí eu já até falei, como eu sou o chefe da mesa, eu já falei, você pode falar para os outros, não. Que isso aí você vai sair excomungado pelo povo. Tem muita gente que não está preparado, não. Não tá, né? Oxê, ele já falou para você daquela prosa da multiplicação do pão, filho? Ele comentou um pouquinho, pai. O que que ele falou para você? Então, agora eu não vou lembrar. Eu mesmo estou impressionado, filho. Que fala assim, esse foi prosa desses dias, que ele estava falando assim. Recente. Não, mas eu falando plano espiritual mesmo. Ele falou que esse negócio de multiplicação não existe. Que quando Jesus estava na... Eu vou falar do pão e do vinho, que eu aprendi. Que quando ele estava nas das bodas de Caná, e Maria pediu para ele multiplicar o vinho. que foi o primeiro milagre dele. Aí, você acha que Jesus, agora é isso que me disseram, minha filha. É. Você acha que Jesus estava interessado em multiplicar o vinho para o povo ficar mais bêbado? Nossa. E o povo da época beber até cair, viu, filho? É. Só tem os figos de ferro. É. Assim, ele não fez aumentar a quantidade. Ele botou as palavras dele, porque a palavra de Jesus interte, filho. Doce, né? É doce, filho, é mais doce que melhor qualidade dos vinhos. Nossa. Ele passou a interter os povos com as palavras dele. Aí os povos ficou num extasiado de ver as belezas que ele podia falar. E deixaram de lado o copo de vinho. E o sangue dele era esse, o sangue dele estava na palavra. Aí tem outra história também daquela multiplicação dos pão. Que veio uma. Eles foram para as bandas de não sei onde lá e o povo veio seguindo atrás. E depois, no final do dia, queria comer. Filho, se você sabe, se você quer ir daqui até, não sei quantas léguas você vai andar o dia inteiro, você sabe quantos pedaços do pão você vai querer comer. Ninguém sai de casa faminto esperando que vai ganhar pão lá depois do dia inteiro de caminhada, né, não? Tá certo, isso é verdade. Então, eles queriam se alimentar do que ele tinha a dizer. No final do dia... Essa aqui, filho, eu fiquei impressionado também, eu estou aprendendo, filho. Os ensinamentos de um Exu, hein, filho? Essa ventania, né? Esse Exu não era de falar muito, ele era de guardar para eles conhecimento. É. Ele é muito de estudar, eu sou mais de trabalhar. E foi quando ele falou assim, não teve, esse eu acho que até falou já para vocês, essa história. Teve, não tinha pão para todo mundo? Então ele catou todos os apóstolos, os 12 apóstolos, espalhou pela multidão. Ah, lembrei. Passou as palavras dele, que aquilo alimentou mais que o pão. E no final de tudo, você pode olhar as escrituras. Quantos cestos de pão sobrou? 12. Porque os 12 eram justamente os apóstolos. Olha que ele falou isso para mim. O pão, as pessoas não vão esperando o pão, a pessoa vai esperando o ensinamento, que alimenta muito mais que o pão. É aí que vem, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Graças a Deus. Enfim, eu estou impressionado. E essa liberação dessas entidades novas, que Ventania nunca foi muito de falar, vem terreiro fazer os trabalhos dele e ir embora. Mas eu sabia que ele era de mexer com essas coisas, mas nunca me dei conta de muitas dessas bandas. Quando você soltou essa sabedoria dele para o povo, eu falei, você vai revolucionar esses povos, o povo vai ficar doido atrás de nós, vai correr com... Tição de fogo. Mas impressiona, né? Quando a gente está muito centrado numa verdade que a gente quer idolatrar, né? Impressiona. Mas então, a mudança do paradigma, Pai Joaquim, a forma que a gente vê o mundo, já é um início para a cura da gente, né? Está aberto a mudar e a receber o novo, analisar, estudar. Então, se você está aberto a conhecer a verdade, a verdadeira verdade, você já está revolucionando o mundo. E se fizeram isso, né, filho? Ele veio para revolucionar, né, filho? Se você enxergar, abrir o seu coração, você vai enxergar a verdade. Você vai deixar de lado muitas coisas que são conto, que é assim, o fato vira conto, conto vira lenda, e depois se esquece de tudo. Mas você prestar atenção no que ele quis dizer com aquilo ali, enfim. Você vai encontrar sabedoria em cada... Eu falo que você encontra sabedoria até no voo do Tico-Tico-Açu que voa abaixo. Tá voando baixo, você sabe que vai vir ventania. Olha só. Agora, pensando em ventania, por isso que ele gosta de Tico-Tico. Olha só, filho. Isso é na natureza. O Tico-Tico-Açu, quando ele tá voando baixo, é que ele tá caçando lugar para poder se esconder, porque vai vir tempestade de ventania. E agora que eu estou pensando, é por isso que o ventania sempre fala tanto de tico-tico. Que o passarinho dele é o tico-tico. Olha, filho. E quando a gente trata desses assuntos, Pai Joaquim, da influência ou a falta dela para que a gente se melhore... Na busca do conhecimento, fale para a gente, Pai Joaquim, na sua linguagem, assim, no seu entendimento, o que significa depressão no corpo espiritual? É uma coisa chamada panema. Panema é assim, a gente mais cabocla, mais simples, antes de ficar doente da... Que isso é depressão, doente de rico, né, filho? É doente de rico. Antes de ficar nessa depressão, é da panema. A palavra para panema que eu mais acho parecida assim é desgraça. Então, assim, a pessoa começa a sentir uma desgraça, assim, uma canseira, uma lombeira, e ela vai ficando triste. Então, isso primeiro dá no corpo espiritual. Começa a atacar, aumentar, depois vai para o espiritual, depois o corpo já cai nisso. Se você está firme em Deus, você não entra nessas desgraceiras, não. Ah lá, na época não dava nem tempo de ter isso, viu, filho? Nossa. E, então, é, igual o senhor falou, ataca o corpo mental, daí depois passa para o emocional, e daí a pessoa sente isso aqui no físico, né? Filho, vem bobagem na cabeça, cata um pito, vai pitar. Tá com bobagem na cabeça, tô falando pito, que é o pito, meu cachimbinho. Aí, deu mais vontade de bobagem na cabeça, faça uma oração. Isso eu sempre falo. Vem bobagem na cabeça, faça uma oração. Você não vai cair nessa panema. Olha. Então, é, mas assim, às vezes uma pessoa vai dizer aí, tá vendo? Preto velho ensina a gente a ter vício. Não é isso que o senhor quer dizer. O senhor vai se ocupar com alguma coisa que você vê como melhor do que aquilo que você estava fazendo. Quando o preto velho tá pitando o cachimbo dele, ele tá cachimbando você, filho. Isso. Quando o preto velho vai pitar o cachimbo, e se você for pitar o cachimbo, você não tá jogando para dentro dos pulmão. Você só está pitando. Porque você está defumando a área em volta do ser para você se centrar. Isso. Em outros povos, mais de índio, quando eles estão pitando, eles estão fazendo honrando, né, filho? Os espíritos do mato. Então, mas eu estou falando de pito, filho, estou falando do pito mais caboclo que você pode encontrar. É daquele tabaco que você encontra no meio do mato, que você mesmo planta, que você mesmo corre, que você bota a secar, que você bota a lavar, que você bota a picar para pitar depois. Sim. Estou falando essas porcarias que tem por aí que vicia. Ah, e não inala, né? Não, filho. Pitar não serve para isso. Pitar serve para pensar. Você vê um preto pitando, ele está pensando. Eu passo muito tempo do meu dia pensando. Às vezes você me fala umas coisas assim, até hoje. Umas coisas que os filhos falam no terreiro assim, eu fico matutando depois. Vocês pensam que nós não prendemos com vocês? Nossa. Mas da minha carreira, né, filho? Minha carreira é muito mais longe. A minha carreira vai carreirar muito, muito mais que vocês imaginam. A estrada é comprida. E aí também tem aquela pergunta, existe depressão por obsessão? Sim, filho. Tem, porque aí eu, quando junta um obsessor do seu lado, que ele também sofre disso. Aí você passa a comungar com ele o sentimento que aquela entidade tem. Aí começa a puxar suas energias. Aí você começa a ficar triste. É o primeiro sintoma quando a pessoa começa a ficar com depressão. Ou é a loucura ou quando ela está com obsessão. Ela tá, ou é loucura ou é depressão. Vontade de morrer. É porque está com encosto. É difícil, né, pai? Mas assim, ao mesmo tempo, nós não podemos colocar a responsabilidade só no obsessor, né? A culpa está também na pessoa que está aberta a isso. Ah. Já falei para você que depressão é doença de rico? Já. É. A gente falou agora de pouco sobre o café, sobre a manga com sal agora. E tem um amiguinho, pai Joaquim, que inclusive gosta muito dos seus ensinamentos. Eu pensava que ia falar que gostava também de manga com sal. capaz. E ele acompanha bastante. E depois que a gente foi aprendendo que colocar um café para um preto velho é uma forma assim de expressar gratidão também e carinho, né? Por vocês. Cheiro do café é a primeira defumação da manhã. Ah lá. É útil para o lugar, né? Uma comunhão com o sagrado também, né? Então daí, a pergunta é o seguinte, o senhor acredita que com o oferecimento de um café, mesmo que talvez eu já até saiba a resposta, mas vamos lá, E ele também, mas vamos lá. O senhor acredita que com o oferecimento de um café a um preto velho, a entidade do preto velho pode encostar demais ao ponto de prejudicar no desenvolvimento do médium? Não, filho. Tudo dentro da sua devida proporção. Se você está oferecendo um café, você está chamando a minha memória. Aí eu estou lá, com você, nos seus primeiros momentos, para trazer intuição das coisas que você tem que aprender. É só uma pequena lembrança, filho, como se. É a defumação da manhã. Mas assim, se eu tenho um preto velho, por exemplo, Tomé, mas não precisa ser eu, pode ser qualquer um que está ouvindo. A pessoa tem esse preto velho e agora aprendeu a expressar esse carinho por essa entidade. Ele deve ter, por acaso, algum medo que de tanto gostar dessa entidade, colocar ele o café como forma de respeito e participar desse sagrado junto com ele? Ele deveria ter algum medo ou receio de que essa entidade vai encostar tanto ao ponto de ser prejudicial no desenvolvimento da mediunidade dele? Eita, tá chamando esse preto velho então de obsessor, né, filho? Pois é, Pai Joaquim. É isso que eu pensei. Eu vejo muito irmãozinho que vem da Seara Bendita, que quando quer conhecer a Umbanda fica com essas dúvidas. Dúvida até de acender uma. Tem medo de acender uma vela. Se a vela é. O fogo é luz e luz é vida, por que que tem medo de acender uma vela? É o medo de fazer uma macumba que eu vou te contar, viu? É um cafezinho, é a lembrança. E nós não vai beber esse café. É só lembrança. Eu falo porque nós se transporta na linha do pensamento. E quando você se liga comigo de manhã, eu estou me ligando com você de manhã também. Mas eu não posso ficar o dia inteiro cuidando de você. Não, claro. Então, a hora que eu mais trabalho é de manhãzinha, filho. A hora que eu mais trabalho é entre 4 da manhã e 6 da manhã, que meus filhos de fé, que eu falar, quem segue preto velho é gente muito simples. Se não for simples de no trabalho, que às vezes pode ser um rico, mas é simples de coração. Lembra do preto velho, lembra lá de manhã. Que nós não temos muito estudo, né, filho? Nós temos, nós sabemos prazear. Eu assim, Pai Joaquim, eu quero até saber o que o senhor pensa. Se esse pensamento vem de uma pessoa que não conhece a entidade do Preto Velho ou a Umbanda, tudo bem. Mas se um pai de santo diz isso, que um preto velho, de tanto gostar dele, ele pode interferir com o seu desenvolvimento mediúnico, se isso vem de um pai de santo, então talvez esse pai de santo precisa, como fala, reciclar os seus conhecimentos e voltar a estudar. Mas também não é para endeusar o preto velho. Não, mas não é o caso, Pai Joaquim. Para tratar como se ele fosse um amigo espiritual. Sim, isso, uma coisa normal. Esse pai de santo precisa de um pouco mais de orientação para não falar uma bobagem dessa. É só Porque um amigo espiritual. Filho, eu vou lhe dar um exemplo tão bonitinho. Eu tenho um filho, eu trabalho no interior também, né, filho? Que é fácil. Aí, assim. A pessoa vem, levanta 4 horas da manhã para trabalhar. Antes de catar a enxada, ela bota o cafezinho. Eva vai levar a marmita para o meio do mato, vai tambucar a terra o dia inteiro. No final da. Isso mais de segunda-feira, que lá do trabalho de segunda. No final do dia, 6 horas da tarde, passa no terreiro para tomar o passe. Então a primeira coisa que ele fez naquela segunda-feira, falar comigo. E a última coisa que ele fez foi falar comigo. É tão bonitinho, filho, de ver os filhos. Mantendo. E esses filhos não fazem bobagem. Por quê? Porque a fé libera o coração deles de fazer qualquer bestagem. Mas é assim é a vida. E a pessoa fica ali, envolvida naquele movimento sagrado porque já começou com aquela intenção, É, filho. o dia. Não precisa. Até precisa, né, filho? Até precisa, mas é assim. Ela não. O certo é fazer o sinal da cruz, fazer uma oração. Mas às vezes nem lembra. Faz o café e aquilo fica uma coisa tão imediata. Mas ele lembrou de mim. Se lembrou de mim, ele vai lembrar da fé dele no meio do caminho. Olha lá. Não queira me idolatrar, não. Fique, aí Não. você vai me trazer para o arrasto. Não, Não, não posso ter fé que fique me idolatrando, não, porque senão eu vou atrasar meu desenvolvimento espiritual. O meu crescimento. mas eu posso ser amigo de todos os filhos. Posso ser o pai que todos os filhos me chamam. Mas não É. estou colocando na frente de Jesus, não, filho. E quem conhece a entidade do Preto Velho sabe que não faz sentido dizer que de alguma maneira que seja seria possível a gente induzir um Preto Velho a fazer mal pra gente. Só se for uma quiumba. É. Bom, enfim, vamos lá. A outra coisa interessante, pai, é que o senhor falou sobre um tal do chá dos sonhos. Não. E muitas vezes as pessoas ficam assim, meio com receio, porque em alguns lugares diz assim que é alucinógeno. E então, para não ter dúvida, talvez o senhor possa responder isso e dizer assim, como fazer? Qual a quantidade de água e erva para ser usada? Quantas vezes por semana é recomendado? Essa planta do sonho não é daqui dessa terra, não. Ela é de fora. Ah. Ela é usada por muitos médios. Meu cavalo usou muito tempo. É. Ela não é usada para ser pitada. Em outras terras, ela é usada para ser pitada. É só o chazinho dela. Você vai tomar... Quando você achar que está começando o seu desenvolvimento espiritual, você toma um pouquinho. Duas colherzinhas para um chá. Que parece mais uma... Você quer sentir fazer a mesma coisa? Você faz um chá de alface com maracujá. Olha. Também é uma planta do sonho. Essa, as pessoas falam assim, vai mexer com a cabeça, vai vir. Não, é filho, olha. É proibido, filho. A Não. polícia está em cima. Não. Então, filho, esse povo fala mais do que é, filho. Essa planta do chão é uma planta de fora que mais parece uma alface. Ah. Se você fizer um chá, bater forte um maracujá, forte, é maracujazinho. As folhas de alface tomadas antes de dormir, você vai ver. Vai dar sonho do mesmo jeito. Então, esse chá dos sonhos, ele serve para ter sono, mas também ajuda no desenvolvimento da mediunidade, é isso? Acalma, filho. Ele acalma e permite que ele tenha o seu sonho. E quando ele, no sonho, ele vai sonhar com as entidades também. Ele está tirando as armas dele, né, filho? Mas dá para fazer também com uma camomila, com uma melissa da terra, você transforma as plantas do sonho, filho. Então, esse chá do sonho vai o que dentro dele? O senhor está falando já um outro jeito que é o alface com maracujá. Vai fazer alface com maracujá, é uma erva do sonho. Essa é Mas uma esses, delas. aí você vai ver, cada que bandeira tem o seu, cada um bandeira tem o seu, cada Beto Zé tem o seu, Sim. né? E do Mas senhor é esse. eu faço assim, mas tem outras plantas também que meu cavalo tomou. E toma, né, filho? Mas esse não tuxica, não, filho. Eu vou falar uma coisa para você. O maracujá tuxica mais que outras coisas. Fazer o quê? O maracujá tuxica o corpo mais que outras coisas. Né? Não pode tomar demais de nada. Se tomar café demais, tuxica o corpo. Né, filho? Mas então vamos lá, porque a pessoa pergunta o que ela quer saber fazer. Vamos ver se ela vai sair daqui sabendo. O senhor quer falar assim desse do alface com maracujá ou dessa outra do chá dos sonhos mesmo que o menino faz? Se for usar a erva do sonho daquela de fora, que os índios usam, vai fazer por uma semana, vai tomar 2 colheres para meio litro d'água. Tá, Se mas. for... E deixa bem fechadinha essa planta, que ela se encaruxa fácil, enfim, vem muito caruncho nela. Agora, se for fazer, se não achar essa planta, você pode fazer, bater umas 7 folhas de alface com maracujá, bem forte, e toma antes de dormir. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. O senhor falou 2 colheres para meio litro d'água? Filho. No primeiro. Então, mas daí, Faz por isso exemplo. 7 dias. Ah, então eu vou tomar tudo aquele meio litro durante 7 dias. Filho. Daí eu. Conforme. Toma um pouquinho, dali a pouco você toma um pouquinho. Esse meio litro você vai tomar antes de dormir. Ah, durante 7 dias. Filho. Então amanhã eu tenho que fazer meio litro de novo. Eu não escutei você, filho. Amanhã, então, eu tenho que fazer meio litro de novo. Filho. Entendi. Ah, tá. Agora ficou claro. Tá bom, então, Pai Joaquim. E quantas vezes por semana? Isso daí, o senhor falou 7 dias, né? Daí depois para. Aí você vai ver como é que tá a sua mediunidade. Olha. Tá Senão bom. a pessoa vai viver só de café com maracujá. Para acordar, toma café, para dormir, toma maracujá. Eita. Toma uns tempos, depois 20 dias vai tomar mais de novo. Né, filho? Tá bom. E o banho para fortalecimento do médium, Pai Joaquim, que usa assim esses três elementos: capim, cidrão, manjericão e folha de maracujá. Para fortalecer o caboclo, né? É? O manjericão, se a pessoa não tem, Iansã na cabeça. Ah. Se tiver Iansã na cabeça, bota outra planta. A pessoa tem Iansã na cabeça, bota o tapete de Oxalá. Para não dar briga. Porque o manjericão é de Oxum, né, filho? Ah, é? É o que dá potência, é. Então, capim, cidrão, manjericão e folha de maracujá. É. Então isso eu coloco lá no, na, junto com a água, esquenta, faz igual chá e daí eu tomo banho. Se for fresco, eu prefiro que faz o amassi, né, filho? Você vai amassar com a mão assim, você vai fazer chá, você vai tomar da erva fresca, desmanchada na água. Ah, não precisa esquentar a água. Não, né? Não, filho. Então tá. E aí tem. Então já não tem assim. Ordem assim, não vai o capim-cidrão primeiro, manjericão, maracujá. Se vai fazer uma maci, pode colocar tudo junto. Quando vai fazer o bolo, vocês não vai sair o bolo do mesmo jeito? Se botar o ovo na frente, farinha depois, mas descer e empelotar um pouco. Mas o bolo não deixa de ser bolo. Sim, senhor. Entendi. É. Então isso não. Vocês complicam, enfim. Nossa, mas aqui não é complica demais, Pai Joaquim. Pra acender uma vela, tem que riscar o forte pro lado de fora, pro lado de dentro. E aí, como é que fica? Não, mas olha, quando. Uma outra ideia interessante. Como os médiums sabem que estão firmados na mediunidade, que falam, não, agora eu tô firme. Quando você sabe se é o seu, se não é o seu, quando começar a falar coisa que eu sei que não é de sua cabeça. Entendi. Então, quando começa a fazer coisa, você faz, isso aqui não era eu, não. Você vai saber. A pessoa vai saber por como, conhecendo ela mesma e conhecendo a informação nova. Você vai saber, mas de onde que eu estou tirando isso? E agora, Pai Joaquim, a pessoa já está afirmada, já sabe que tá, incorpora mesmo, tem essa firmeza. E como é que ela faz para... tipo, quando ela está fora do terreiro, para tentar conversar com as entidades ou receber um conselho delas. Tem algum exercício que o senhor pode passar? No começo do desenvolvimento é bom pensar na Umbanda todos os dias. Mas num lugar certo. Não vai ficar pensando na Umbanda durante o trabalho. Não vai ficar cantando ponto durante o dia. Que aí vira obsessão. Tem que a hora certa para você pensar. Quer pensar na Umbanda? Reserva meia horinha. Vai pintar um cachimbo, vai pensar na Umbanda. Vai criar o seu mundo numa hora reservada no cantinho do seu casual. Tá bom. Agora, vou colocar uma situação para o senhor. Eu quero que o senhor diga para mim como é que é o apropriado agir numa situação dessa. Está ali um médium, numa casa de Umbanda, Umbanda Sagrada. Trabalho ao próximo, manifestação do Espírito para caridade. Como é que ele deve proceder, Pai Joaquim, quando o dirigente, o Pai no Santo, Mãe no Santo, diz que a assistência não é importante para a casa? Ave Maria. Você já ouviu falar de Corpus Christi? A missa do Corpus Christi significa corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é as pessoas que estão indo dentro da igreja. Assim como assistência, é o corpo de Cristo naquela hora. Sabe que falar isso não tem sabedoria nenhuma. Não tem sabedoria nenhuma. Está tratando a existência que nem lixo. Então ele não tem para quê. Ele tem um egoísmo tão grande que ele se sente um grande rei, né, filho? Então, eita, Pai de Santo. Nossa. Mas preciso tomar umas bordoadas com o Vladimir Melo. Mas explica para as pessoas que o senhor quer dizer isso, que o senhor não é de fazer violência, né, Pai Joaquim? Não, filho, tudo, olha, quase tudo que eu falo é tudo, tudo é só exemplo. Fala. As burduadas que eu falo é devia ter tomado, né, filho? Mas burduado significa aprender as coisas, para entender. Para falar uma barbaridade dessa. Mas aí. Não tem cabimento. Mas Nossa, até eu agora quando li não fica, soa meio, né, mal assim de ler. Imagina você falar assim com convicção que aquilo é verdade. Uma coisa, filho, é você ser o príncipe e tratar as pessoas se achando o príncipe. Outra coisa são as pessoas ser o príncipe e você, na verdade, ser o servo. Então, assim, você quando está de médium lá, você pode até achar que você é o príncipe, mas você vai ser sempre o servo. Você tem que tratar o povo da assistência como se fosse os príncipes, com todo o respeito, porque eles estão participando para o seu desenvolvimento espiritual. Através do quê? Através da fé que ele está tendo no seu guia. Porque se não fosse assistência, ninguém ia tomar passo no teu pé. A respeito pela assistência. Nossa. E então, como médium, que atitude o senhor teria? E aí, eu caí sempre procurar outro lugar para trabucar. O senhor não ia brigar com o Pai de Santo? Obrigado, não. Eu ia perguntar para ele, escuta, você quis falar isso mesmo, porque você falou uma bobagem. Tá certo. É, né, filho? Que às vezes quer falar uma coisa e acaba falando outra. Mas. Mas para chegar nisso também, né, Pai Joaquim, a pessoa é impossível ela ter assim a condição plena de guiar alguém para alguma coisa maior e mais grandiosa, se ela mesma já está precisando estudar. É, mas você tem que levar também em consideração, filho. Vai ver que não foi isso que o Pai de Santo quis falar também. A Vai ver que interpretação nossa, né? quis dizer outra coisa que É. as pessoas entendem que elas querem entender, né, filho? Pode ser 880, né, Pai? No meu entendedor, não me cai nas ideias desse homem falar uma barbaridade dessa. Né? Ele pode falar de uma forma que o mais importante é os médios, e não assistência, para que os médios se segurem. Para os médios, o médico tem que estar firme. Mas o mais importante do trabalho é Oxalá e assistência, filho. O que é? As duas coisas grandes dentro do terreiro é Oxalá e assistência. Pai. Os outros, o pai Joaquim mesmo aqui, eles vai ser só o servo. Trate toda assistência como se fosse príncipe. Aí você vai entender a Umbanda. E sem Não querer. você vai criar. Porque tem gente que faz Umbanda, tem gente que faz Umbandinha. Como é que é isso? Umbandinha você cria as coisas, começa a inventar moda e Bandinha. não segue nada do que os guias ensinam. Nossa. Assim, só cria moda. É Umbandinha. Aí os guias vão se afastando quando você vê, já não tem guia nenhum ali. E uma pergunta que se segue a isso, que também quero ouvir sua resposta, é a seguinte: o que que significa o fechamento das giras de esquerda por tempo indeterminado para assistência, sendo apenas permitida a presença dos médiuns da casa? Momento de proteção no centro. É hora que os médicos têm que se separar do porque. Para que que eu vou. Você, quando vai fazer a limpeza na sua casa, você chama as pessoas, as visitas nessa hora? Não. É a mesma coisa, filho. Trabalho de Exu é trabalho de limpeza. Você, quando você chama as pessoas para ajudar. Então, trabalho de. Não é todo terreiro que tem que abrir todos os trabalhos de esquerda para todo mundo, não, filho. Tem gente que não tem entendimento. Tem gente que ainda vai no trabalho de esquerda pensando que aquilo ali é quimbanda. Já me vieram pedir cada coisa, fiz serviço. Já veio muita mulher pedir homem para mim, que eu sou Nossa. grande, nem com isso eu mexo. É. É que na ansiedade a pessoa pede o que ela quer, porque ela não tem entendimento, né, filho? Só com o tempo que ela vai aprender o que pedir, o que falar e o que não pedir. Porque cada um tem a sua sentença, né, filho? Tá certo. Mulher sempre gosta de pedir homem, e homem sempre gosta de pedir emprego, sempre isso. Nossa. Mas assim, jamais fechar uma gira de esquerda porque as pessoas que procuram o Exu não têm condições de dar um agrado a ele. Não. Olha, filho, eu não estou lá para ver. Mas a despois ele pode fechar esse trabalho de esquerda, porque começou a acontecer muita coisa errada. Né? Agora fechar por quê? Porque não está levando despacho para o Exu? Às vezes se você Não. não faz um agrado, o Exu não atende. Na Não. Umbanda não tem isso, né? O Exu ele atende. Nem outras religiões. Tem umas umbandinhas que para você acender uma vela na tronqueira, pai de santo, você tem que pagar pro pai de santo. Ai. Isso é um bandinha mesmo, filho. Acender, ó, vou, preciso usar a sua tronqueira para agradecer o Exu. Ah, pode usar, só que você tem que pagar. Filho, se você quer ajudar o terreiro com umas plantas, com umas velas, pode cobrar em dinheiro para abrir uma tronqueira. Não tenho como entender isso aí, não. E eu sei o que acontece. Ah. Sabe o que acontece depois? O quê? O pai de santo mesmo vai cair na panema. Ah, ele isso. mesmo, no tempo, ele vai ter o panema, aí ele vai ver que está na obsessão. Na panema é a desgraça. Deus sabe que nas religiões que só fala bestagem. Mas e aí, por exemplo, vamos dizer, eu sou um pai de santo, eu digo, não, o Exu precisa... comer, precisa se alimentar, não é só assim, só vem a mim, tem que dar ao Exu, a assistência não quer dar, os médicos não querem pagar, então o Exu aqui também não atende mais. E aí, no caso, e se ele explicar desse jeito, dizendo assim, olha, Exu é troca, se você não quer entender isso, vai procurar outra casa. Como reagir a isso? Vou tentar entender esse pai de santo. Vamos dizer que o Exu está cobrando uma cobrança. Uhum. Ele precisa fazer uma oferenda grande. É. Vamos pensar nisso. Vamos. Tem que fazer, porque às vezes o Exu pede uns despachos fortes para segurar o terreiro. É. Para segurar o terreiro. Isso. Então, assim, vai que por uns tempos ele vai cobrar os patacos para poder falar. Se vocês vierem no trabalho de esquerda, vocês têm que ajudar com o pataco para poder fazer esse trabalho. Se as pessoas aparecem lá durante, sem, com a mão de. Nós não vamos negar nunca uma caridade, filho. Mas se ele está determinando nessa hora de fazer isso, por um tempinho ele está precisando de pataco para juntar, porque não há por que eles tirarem pela bolsa, acho que todo mundo tem que ajudar. Né, filho? Não fala, né? Tem que levar no altar todo o tesouro? É. Mas não estou falando de tanto, filho. Vai levar umas punhadinhas de moeda para ajudar nas coisas. Então, como pode doação, ser, né? Deve aceitar doação, não fazer cobrança. É, não vamos condenar. Que já aconteceu com o meu cavalo quando era pequeno. Uhum. Pequeno não, 18 anos, quando começou a trabalhar na Umbanda. Uhum. Que a mãe de santo teve que fazer um trabalho, olha, filho, de trabalho atrasado 10 anos. Aí os médicos tudo começaram a ajudar e as pessoas, eles começaram a fazer, juntar prenda, para juntar essas coisas. Então, assim, ó, você me ajuda a trazer isso, você me ajuda a trazer aquilo. Uhum. Então, foram várias coisas. E tem coisa, filho, que não adianta você dar a vela. Que às vezes a vela já está inteira, ele vai precisar de um pataco para comprar o material. Então, assim, vamos tentar entender também, né? Eu não sei, não estava lá para ver quem não, sou para ajudar. Mas vamos dizer, eu estou num terreiro, pai Joaquim. O Fernando é o pai de santo. Ele fala, a partir de hoje, ninguém atende aqui sem cobrar. Só que o meu Exu não tem. Ele não está nem aí. Ele quer ajudar as pessoas e ele não precisa de cobrar para nada. Mas eu estou falando, não é para cobrar para dar para o pai de santo, filho. Às vezes precisa de um dinheiro para ajudar a manter o centro. Ah, mas aí a gente faz isso com... a gente paga mensalidade os médiuns já, pai. É, filho. É. Não precisa fazer o... terreiro pequenininho. Como? Você acha que no mundo inteiro o médium tem dinheiro, filho? É. De pagar mensalidade? É. Eu sou a favor de dar uma ajudinha. Pra poder dar uma... Filho, vai levantar um reboco lá, filho? Você tem que ajudar. Ah lá. Na igreja não faz assim? Sim. Então, ajuda a vinda dos médiuns que querem praticar a caridade, beleza. Agora eu vou fechar o meu Exu, porque o Pai de Santo mandou para quem precisa de ajuda, de uma palavra, se o meu Exu não tá nem aí, não tá cobrando nada. Eu não tô lá, filho, eu não tô vendo o que aconteceu. Cada situação é uma situação diferente, né, filho? Ah, sim, sim, claro. Agora vai ver. De repente esse pai de santo está cobrando no trabalho de Exu porque ele carece de fazer uma oferenda forte. É, cada caso é um caso, né, pai? E não está cobrando no trabalho de linha branca. É. Então vamos entender. Se a pessoa quer ter o luxo de falar com a Pombagira, então segue a norma do pai de santo se ele precisar daquilo naquele momento. Porque tem muita gente que quer falar com Exu só por luxo. Nossa, isso é verdade, meu Deus. Tem gente, olha, filho, tem gente cheia de luxúria aí, filho. E não tem não. É só Exu. Tem gente que não quer saber mais dos caboclos. Ninguém fala de caboclo mais. Nossa, mesmo. Só quer falar de Exu. Só de Exu. É, acho que as palavras do Exu é as palavras mais certeiras. Olha a animosidade disso, filho. Mas também tem algum conhecimento aqui na minha branca, filho. É. Su, Exu se senta à mesa com a gente na hora de preparar um trabalho também. Diz assim, nem muito sol, nem muito céu, nem muito inferno, né, filho? Agora, ainda falando de cobrar, Pai Joaquim, muitas pessoas respeitam muito a sua entidade, por além de ser um preto velho, ser de direita, e ter ajudado bastante a nossa humanidade com as suas palavras. Eu vou falar o mesmo exemplo que eu falei com a vó Conga. O Marquinho abriu um terreiro no quintal da casa dele, ele começou a cobrar, você quer falar com o meu Exu? R$100, uma hora. E aí cobra de todo mundo. Quem quiser falar com o Exu dele tem que pagar R$100. O que o senhor acha desse comportamento? Isso aí não é Umbanda. Que eu falo para você, se fosse uma ajudinha pequena, filho, não precisa pensar na quantidade, pensa na qualidade. Que às vezes a pessoa não tem... Mas já vi muito filho, que às vezes precisa levantar o terreno. O terreno precisa pagar essas contas de luz, de água, essas coisas. É. Isso faz com dinheiro, filho. É. Isso não faz com vela. Aí uma vez um filho no terreiro falou, ah, eu não posso dar dinheiro, mas eu trouxe essas duas galinhas para ajudar depois do trabalho para vocês comerem. Ah, eu não posso ajudar, mas três, dois cachos de banana lá do quintal, que é para ajudar. E todo mundo faz um lanchinho, uma janta, né? O pai de santo mesmo era muito pobre. Eu trouxe umas mandioca do meu quintal. Eu queria que o mundo fosse desse jeito. É, nem outra coisa, hein? Vamos falar do Búzios, pai? Olha, eu vou numa casa... Bom, primeiro, o Búzios não é da Umbanda, certo? E de quem que é o Búzios? Fala pra não ele. Não é do Candomblé? O Búzios é da natureza. Da natureza? A conchinha que dá na beira do mar, né, filho? As conchinhas falam que é o Xum a dona do Búzios. A leitura que ainda é Ifá, né? O orixá do... O jogo é o Ifá, mas é o Xum que é a dona dos búzios. Mas o búzio é da natureza, né, filho? Sim. E às vezes a gente dizer que o jogo do búzios não é da Umbanda, é como se dissesse que a Umbanda é alguma coisa definida e não que corresponde a cada cultura, né? Não, filho. Olha que eu vou falar uma coisa com você para conhecer o Delogun. Delogun são os búzios. Precisa de muitos anos de conhecimento. E eu vejo tanto filho de Umbanda falando tanta bestagem, que dá pra não ter conhecimento nenhum. Nossa. Então, para essas coisas, os candomblés são muito maior, que eles são de uma dedicação canina em cima das coisas da fé deles. Eles são que nem, vocês falam desses crentes, eles são tão dedicados que nem os crentes. Nossa. Na religião deles. Então, assim, se é para fazer com propriedade, você faz com uma pessoa que conhece, que estudou. Porque assim, tem muito segredo dos Delogun que você não passa para os outros. Ah. Não é só jogar as conchinhas e contar as conchinhas. Se fosse assim, fica que é um podia, né? Nossa. O búzio é mistério, filho. O búzio deixa para quem sabe ler. E isso, quem joga búzios é o encarnado com o espírito incorporado ou sem, ou pode ser os dois? É os dois. Os dois. Tá certo. E qual que vai dar a resposta mais certeira? Exu. Quem vai responder é Exu. A pessoa está lendo, ela está escutando nos ouvidos o que a entidade está falando, e quem está trazendo as respostas é Exu. Exu orixá ou Exu entidade? Exu orixá, mas às vezes é orixá ou Exu entidade também fala. Fala. Nos ouvidos dela. A pessoa não joga incorporada. Não. Quem faz, não. Ela joga encostada. Mas se, por exemplo, eu incorporar, por exemplo, seu Tiriri, eu vou depender de ele ter o conhecimento de jogar búzios. Não é que todo Exu vai saber jogar búzios. Não, filho, mas nenhum Exu sabe jogar búzio, filho. Ah, não? Filho, eu sei jogar, que eu sou preto, filho. Eu mexia com macumba quando era novo. Eu, na minha encarnação, eu sabia fazer essas coisas. Mas não, quando eu falo, eu vou estar com a entidade do lado para responder as perguntas, muitas vezes. Mas quem joga é a pessoa encarnada, por isso que chama jogo, filho. Entendi. Agora, o jogo é uma coisa que pode dar um resultado hoje e outro resultado amanhã. Por isso que é jogo, não Dos bons é mais sério que isso. é não? Tá. Se você estiver fazendo lá uma leitura e te der cinco vezes barracão de Oxum, são cinco vezes que você vai ver barracão de Oxum. Barracão é o quê? É um jeito de ler. Tá. As conchinhas, jeito dela cair, que você sabe que é um barracão. E vamos dizer agora, o Fernando ele joga Búzios, né? Ele tem conhecimento. E tem encosto também. Encosto é o quê? Encosto da entidade que se encosta nele na hora. Do bem, né? É. Então ali, ele falou assim, eu vou jogar o Búzios agora para você e vou saber quem que é o seu pai de cabeça. Tem jeito de fazer isso, né? Aliás, é através dos Búzios que se faz isso. Para saber essas coisas, tem que fazer a hora certa, que acender o escândalo certo, fazer as coisas dentro do ritual, e ele tem que saber o que ele pode comer ou o que ele pode beber. Não é assim? Se naquele dia ele fez coisa errada, de beber, de fazer chamego, nem mexe nos búzios. Mexer nos búzios é uma coisa muito sagrada. Vamos respeitar. E o jejum também, né? Jejum também é muito bom. Então tá. Ele tem que estar nesse estado de espírito para poder jogar o búzio. O senhor falou, vamos respeitar. E tem que ter conhecimento. Tem que Tem ter que o quê? saber interpretar cada caída lá. Se não souber, vai estar brincando. É por isso que não, quando fala, búzios é pro candomblé, búzios é pro candomblé. Porque eles têm mais fé que um bandeiro. Nossa. Então se eu vou assim em alguém que joga búzios, como é que a pessoa faz para descobrir quem que é meu pai de cabeça? Ela joga quantas vezes é certo? Às vezes você tem que voltar 3 dias seguidos. Ah. Para saber. Porque às vezes o orixá está escondido. Às vezes tem que dar comida para o santo para poder saber. Quantas vezes não é preciso deixar da noite para o dia você colocar o mel junto com água e algodão junto com os búzios no sereno para o búzio comer para poder ter a visão. Isso depende. O jogo de búzios, cada dia é de um jeito. Depende se você pode ter a leitura na hora. O búzio responde na hora, se você pode ter a resposta ou não. Se você for muito ansioso, às vezes a resposta nem vem. Que é por Nossa. entender. Mas vamos dizer assim, eu vou no Fernando, ele joga na primeira vez, ele fala, olha, você é filho de Obaluaiê. Daí, como é que ele vai confirmar que a primeira vez estava certa? Tem a jogada, filho. Tem a jogada de confirmação e faz também com um negócio chamado Lubaça e Obi. A confirmação é feita no Obi e na Lubaça. É mais complicado do que você pensa, viu? Mas a ideia final é que tem que sair Obaluaiê todas as vezes que jogar. Às vezes o santo pode estar escondido. Nossa. Às vezes tem que estar escondido. Mas quantos filhos? Às vezes é preciso você fazer um ebó Sim. para poder tirar tá escondido o santo. É de muita responsabilidade para não. Se for do candomblé, para não fazer um corte errado no fio. Se você cortar o fio do orixá errado, esse fio pode ficar até louco. Cortar quer dizer o quê? Fazer os cortes na cabeça. Tem que abrir as curas. Mas cortar a carne do ser humano de verdade? Filho, tem que fazer a cicatriz. Nossa. Bom, enfim. Quem tiver interesse vai atrás do que é corte. Mas voltando aqui. Então tá, eu fui no. É feita as curas. Tá. Eu tô aqui. Tá, descobri o meu orixá. Confirmou. Deu tudo certo, fizemos todos os processos. O Fernando chegou num ponto final e falou: não, você é realmente filho de. Pode ser filho só de dois orixá, pai? Como é que funciona? Você tem três santos, tem o santo para juntar. Seu santo que vai acompanhando também. E tem o santo que dá o seu caminho de destino. Estou falando para você, filho, é mais complicado do que você pensa. Nossa. Nossa. Então tá, daí eu descobri tudo isso que o Búzios pode me revelar com o Fernando. Daí eu vou lá na casa do Pedro e jogo com o Pedro, e lá os Búzios falam que a metade do que o Fernando falou é aquilo mesmo, e a outra metade é outra coisa, ou a ordem é a mesma, ou os orixás são os mesmos, mas em ordem invertida. Aí eu vou ficar com uma dúvida. Não era para dar o mesmo resultado? Aí não vai chamar jogo. Aí não vai chamar jogo. Você, filho, se você é filho de Oxalá, em qualquer terreiro que você for, vão saber que você é filho de Oxalá. Ah lá, é isso que eu quero saber. Tá escrito na cara. Então, no Mas, nosso, no terreiro do Caboclo Flecheiro não se joga búzios e vai se descobrindo conforme as inclinações das pessoas ao longo do tempo. a gente demora mais tempo, é. Mas também Demora. orixá, ninguém vê orixá de cara, filho. Para saber qualquer coisa que você faz dentro dos candomblé, precisa ver o Delogum para tudo. Às vezes você tem que jogar o Delogum para saber se a galinha quer morrer, filho. Nossa. É, filho, você vai fazer um sacrifício de um bichinho. Você primeiro tem que perguntar se o bichinho aceita essa troca de morte, que ele vai morrer por você naquela hora. E se o bichinho responder no buzo não, é não. Aí mata outro. Sim, mas para quem tá ouvindo, não é que o senhor tá dizendo que o bichinho vai responder, mas o grupo que toma conta daquelas almas, né? Daqueles espíritos, tá? E, né, por conta da utilidade e tudo, a intenção. Então tá. A bonita de vocês chama Mônada do Animal. Ah lá, isso. Ah lá. Então tá, vocês estão ouvindo, né? Quem tá ouvindo aí, o pai Joaquim não acha que um franguinho vai saber responder uma pergunta dessa. É a mônada do Ah lá, animal. isso. Ah lá. Então vocês aprenderam, podem se aprofundar. Mas vamos lá, pai Joaquim. Então, o senhor está dizendo que se eu chegar num terreiro, o cara jogar o búzios, então eu posso já desconfiar que não é bem assim tão fácil assim. Falar, olha, já sei, que ótimo, fui lá meia hora, já estou sabendo. Não, olha, vai, frequenta a religião, frequenta esse lugar, vai conhecer. Se você sentir ressonância com aquele pai de santo, aí você vai ser jogar pelo algum com ele. Ah lá, ah. Não é a mesma coisa que chegar no meio do mercado e pegar um pé de alface, não. Não é assim. Então, e o que cria então os nossos problemas na nossa cabeça é o fato de sair aí achando que tudo é um pé de alface que se colhe em cada esquina. Daí que a gente perde até a fé na religião, porque vai em um fala uma coisa, vai no outro fala outra. Liga, por isso que tem bastante terreiro. Segue o seu terreiro. Segue a sua igreja. Para não confundir a cabeça. Mas Porque se você for. Olha, já foi dito. Se você vier na frente de três caboclos, em três terreiros diferentes, e às vezes você quer fazer a mesma pergunta, às vezes essas entidades se conhecem e sabem que você é uma pessoa de dúvida. E cada um vai dizer uma coisa diferente para te deixar mais na dúvida ainda. Então frequenta o teu terreiro, filho. E quando o senhor fala segue o seu terreiro, o senhor está dizendo o seguinte: segue o terreiro que está mais em sintonia com aquilo que você acha próspero, sagrado, apropriado. Tem o seu pai de santo, tem o seu Isso. zelador no santo, né? Sim. Tem o seu zelador, tem o seu paizinho, sua madrinha. Deixa ele cuidar de você. Se você começar a perguntar a mesma coisa em terreno diferente, você vai ver que você vai ter resposta diferente. Tá certo. Então agora, só um último parênteses aqui sobre as ervas, pai. A gente já falou que as rosas brancas ajudam na incorporação, né? O banho de rosa branca no desenvolvimento. É bom, ela é boa no desenvolvimento. É boa. Ela limpa e purifica. Isso. Mas qual existe alguma coisa além do uso de erva que o médium pode fazer para facilitar a incorporação? Abstinência, né, filho? Ah, claro. Eu pensei na meditação, pai. Também, filho. É bom, né? É. Também. E o povo fala, ah, mas eu não sei meditar. É Só igual. não sabe meditar, filho. As pessoas não conseguem tirar nada, esvaziar a mente. É a coisa mais difícil. Não é fácil, E se, você acha que tem da Umbanda do passado, ainda mais Alguém sabia o que era meditar? E é igual o uso do dinheiro isso daí, né, pai? Tem gente que vai ter condição de manter um equilíbrio fazendo determinada coisa. Tem gente que vai se expor às suas fraquezas e vai cair mais fácil. Vai ter gente querendo desenvolver, filho, em casa. E depois de desenvolvido vai querer ser pai de santo sem nunca ter pisado num terreiro. Já acontece isso, né, pai? E recebendo todas as entidades que encontrar dentro da casa de Umbanda. A mais bonita, da mais bonita até a mais feia. É o pé de alface na esquina, pai. É o pé de alface na esquina. Tá certo, então. Então, cada um siga seu coração, faça aquilo que é melhor, segundo as suas possibilidades, respeitando a Sagrada Umbanda. E lembrando que cada terreiro mexe a panela pro seu lado, então siga o seu terreiro. Fica misturando muito, não, senão dá confusão na cabeça. Entendi. E cada um deve estar no terreiro que está mais de acordo com a sua definição de sagrado, né? É liberdade. Liberdade, né? Então tá bom, pai Joaquim. O senhor quer passar pra gente aí uma última mensagem para todos aí que estão estudando com a gente? Enfim. Segue o seu terreiro. Segue a sua intuição. Você vai saber se o lugar é bom ou não. Você vai chegar às primeiras palavras do Pai de Santo, você vai escutar ele falando e vai falar assim, esse aqui é o meu lugar, é bom. Segue o coração, vai de coração aberto, você vai ver que lugar é presta em si. Não pense que Umbanda é só para ficar fazendo em casa. Umbanda é para ser ação, você tem que botar em prática os ensinamentos, mas você tem que ir no seu terreiro, que é o templo onde existe. Tem que ir no templo. Então eu já vou me retirando, viu, filho? Graças a Deus, muito obrigado pela visita, viu, pai? Com Deus me viu, com Deus me vou. Graças a Deus. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do cruzeiro. Era santas almas lá do cruzeiro. Pai Joaquim, vem me ajudar. Os teus filhos é quem te chama. Pai Joaquim, nesse congá as correntes estão formadas. Pai Joaquim, pode abaixar. Ai, ai, vem curar filhos de fé e o terreiro abençoar.